Yo, preste atenção. Esse som é um grito da revolução. Ratatata, liberdade pros pássaros. Vamos libertar essas aves maravilhosas. Eu vejo a maldade nos olhos do homem. Prende pássaros em gaiolas. Que porra é essa, brother? Você é egoísta e ignorante demais. Tira a liberdade dessas aves sensacionais. Ratatata, quebra essas correntes. Liberdade pros pássaros, não sejam dementes. Ratatata, vamos fazer barulho. Libertar essas aves do cativeiro imundo. Você acha bonito ver a ave no cárcere cantando o triste? Coração de pedra, não percebe a dor que causa, que merda. Liberdade é um direito, não um luxo. Liberta essas aves, quebra esse fluxo. Ratatata, quebra essas correntes. Liberdade pros pássaros, não sejam dementes. Ratatata.